Papa, Alfa Tango Tango da presente, direto Conde. Direto Conde da presente, Alfa Tango Tango. Levou 9477, lembrou, tá na escuta. Voo 9477, Livre Taxi, Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia para 01, no voo 1477. Acertando, baixada travada, 3896. Torre, 18 meia dúzia. 18 meia, tá. Salvador, Salvador, bom dia, OTAN 3896. Papatango Eco, Zulu Novemba. Desça em condições zoais para o todo circuito de tráfego. Mantendo separação com o solo, me apresenta uma rumo da rotatória. Reporta visual com a cabeceira da pista 17. Descendo para o sul de trás, reporta visual com o 7, na prova da rotatória, novembro. Solo Salvador, bom dia, 4207 da Azul, solicita autorização RJ360. Mano, Azul 4207, pro top. Aqui é um pronto, copy, 360 RJ. Azul 407, Rio de Janeiro, 360 via Autowisk 50. Corrigindo. Upper November 857, Sierra Golf Romeo, Upper Zulu 16. Até Groove após. Upper Zulu 14, controle 19.8, Oceano 5433, após decolagem, pista no zero com curva direita, será da Leda, após Bitev, Azul 4207. Autorizado RJ, nível de voo 360, vai voar via Upper Whisky 50 até Sierra Golf Romeo, após Upper Zulu 16, Gruff e Upper Zulu 14. 19.8 ao controle, aciona 5433, decola da 190, com curva direita, nada é, o Leda B10, o Azul 4207. 4207 está correto, é ponto de SPEC acionado. Já está pronto para o SPEC acionamento, está na posição 9. Autorizado, SPEC acionado, reportado. 4207. Ah, 4207. Alfa, confirma pessoa a bordo, poxa. 2 a bordo, 4, confirma intenção de voo. Eita, cola a pista no 7, curva direita, corredor axé, controle 119, decimal, meia dúzia. Aciona 0133. Entre para acionamento táxi, torre 1862. Salvador, bom dia, 3896, livrou. 3896, livre táxi, LED, porção 1, 0. Juliette, porção 10, 3896. 3896, reporta antes da LED. Reporta antes da Juliette. Antes da Juliette, 3896. 3896, seu portão é o 10. Porta, puxa. Aguarda para prosseguir para o 10. Mantém Juliette, 3896. Para o táxi azul 4207, está com 1907 a bordo, 3 horas e 55, alternando Campinas. 1907, com fins e autonomia? 107, 3 horas e 55, alterna Campinas. Hoje, Nuno. Campinas, alternativa. Azul 4207, táxi via Juliette Alfa. Pode esperar 10, torre. 118, decimal 6, altimetro 10 no 2. Juliette Alfa, ponte espera, torre 186 com 1012. Obrigado, tem um bom dia, 4207. Via do litoral, 302. Está presente, autorizado, final do ano 7, reporte pronto para pouso. Autorizado, sinal do 17, reportará pronto para o pouso 03. 296, a passagem é um ingresso azul. Após ingresso, reposição 10, no 10. Após passagem do azul, ingresso, portão 10, então 3280. Aguarde pro táxi. Temos hora. Corrigindo, livre táxi, chama na Oscar. Azul 4207, tá no ponto de espera, pronto. Estacionado nos 3, pronto pro táxi. Tem Informações, táxi. Lima Kilo Zulu, tá pronto para o táxi? Afirmativa, eu preciso do POB. 04 de POB e 5 de autonomia, alternando Salvador. Ah, confirma o POB, não, desculpe, é 04? 04, afirmativa. Só confirma, ele acorda 17 ou dá 10? 10, da capteira dá 10. Afirmativa, doutor táxi autorizado via Juliette Alfa, pontos de espera da 10, torre em 118, decimal, meia dúzia. Juliette Alfa, ponto espera, torre 18, meia dúzia. Juliette Tango, Lima, Kilo Zulu. Como é que eu uso para informar o altímetro no 012? Entre 18 graus. Logo 1260, o estacionamento, gate 4. Utilizado, atividade. 1260. Está livre, chama para o táxi. Livre, portaremos táxi. Guardião 03, trem baixado, travado. Guardião 03, pouso autorizado, pista 17, o vento é uma centena com 18 knots. Livre pouso, reportará no solo controlado, 03. Uso 4207, decolado, aos 32, controle agora 19.8, por favor. 19.8, obrigado. Controle da Bahia, bom dia, Azul 4207, decolou, 1.100 agora na sua. Azul 4207, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída da EL, após Leda, direto que deve. A EL, Leda, sobe ao 360, Azul 4207. E nós? Decolar, 10, Lima, Kilo Azul. Nossa, a linha mantém a cabeça do meu set, deixa a entrada da Oscar liberada para o Guardião 03 ingressar, ok? Guardião 03, seu solo foi aos 34, reporte pista livre. Salvador, Alfa Tango Tango, solicita manter o nível 070, se possível. Autorizado nível 070, papá, papá, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango vai manter o 070, Alfa Tango Tango. Sete Guardião, frequência livre, boa tarde. Gol 1-2-0, 1-2-1 a bordo, 3 horas de 15, já tudo bem, até na Maceió. Direito autorizado, Juliette, 20 alfa, ponto espera no 0, 1 e 8, 1 e 2, altímetro 1 e 0, 1 e 2. Autorizado, taxa ponto espera, 2 e meia, confirmando, nossa alternativa é Salvador, retorno, ok? Afirmativo, Salvador, alternativa. O Torre, só para informação, vou no 2 a 0, a sua intensidade está 2, a clareza também. Se ouve tudo em volta e as pessoas no fundo falando, sugiro que fale um pouquinho mais perto do microfone, fica mais claro e é mais intenso também. Ciente, obrigado pela informação. Alô, Salvador, Alfa Romeo, Charlie Alfa Tango. Prossiga, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango está no pátio para acionamento conforme notificação do Lobo de Cabida. Afirmativo, plano para as 14h40? Afirmativo. A Giovanna não está no meu sistema, não tem escuta, aguarde, busca a vida. Para as 11h40. 11h40, mas 11h40 está vencido. Tem um plano aqui para as 14 horas. Condomínio busca a vida. Ah, corrigindo, tinha um que era para as 14h40, daí houve uma CHG, que seria Zulu, Salvador. Para Zulu busca vida, na frase 13h40, e depois de busca vida para Ondina, das 14 horas. Tá, qual o senhor quer agora? É das 13h40, é isso? Afirmativo. Tá, ciente, aguarda, mas tem escuta. Mas escuta, o Calhau para segundo. Nós temos a decola pista no 7, vem para a centena 15 reais. Busca vida em Lauro de Freitas, tem pro ideal? É, na vertical do portão buraquinho. Afirmativo. Turmanda, é condomínio Busca Vida, pousa e depois volta para Salvador, ou é volta para Salvador também, vou local? Negativo, é pousa e Busca Vida, daí pega passageiros e leva para Ondina, terra em Novembro Delta. Afirmativo, só que o plano que eu tenho aqui é para Busca Vida mesmo. Ah, tá ok, quando eu pousar lá eu faço a CHG. Tá ok, então vamos lá. Autorizado Salvador Busca Vida, 500 pés. Decola no 7, comprou de buraquinho. O controle em 199, decimal 8, aciona 0195, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango vai decolar da 197. Comprou para buraquinho. Transponder 0117. Transponder, por favor. 0115. Transponder 0115. Controle 199, decimal 8, é o Charlie Alfa Tango. Firme? Afirmativo. Firme, mantenha condições white pro da rotatória, agora torre 118, décimo 612. 8690. Na torre 118, décimo 612, tá? Tá checado, a altimetria é 1012. O vento tá de uma centena com 15 nós. Pra entrar na final, bastante travado, novembro. 1092. Patango, Oscar Bravo Eco, mantém condições white, chama agora o Centro Recife. 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Agora controle bom. Salvador é o Papa Romeu, da Alfa Tango. 545, alternado. 545, ok, alternado. Romeu Índia Novembro Alfa, controle Salvador, mantém condições visuais, um no meu país no corredor Axé, altímetro 1092. Controle Salvador, voo 1260, decola, passa 2000, a saída é a Puca. Voo 1260, contato radar na decolagem, suba ao nível 390 na saída Puca, transição Caju. 390, Puca, Caju, voo 1260. Papa Romeu Índia Novembro Alfa confirmando por quantas milhas vai se afastar? Reporte passando fora da barra. Tá vencido, a última DLA que eu tenho é para as 12h20. Já tá vencido. Agora o centro Recife, 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1. 3325 azul 4207. Vale, Alfa Tango estacionado, pronto. Alfa Tango, prossiga. Estacionado, Alfa Tango, partindo, sim, pronto. Ok. Eco-Lula Novembro, pouso autorizado, pistão 7, vento 70 15 nós. Autorizado, galera. Charlie Alfa Tango, aguarde só um instante para iniciar o ataque, tem uma nave que vai ingressar no patinho com a prioridade. Ok, então sim, Charlie Alfa Tango. Confirmando a distância da localidade. 2 milhas de Candeias. Milhas da onde? Candeias. Afirmativo. É 1.000 pés próximo a Candeias. Pro norte, então, o Mike Eco Delta. 1.000 pés? O ideal de saída. Corredor axé. Afirmativo, Mike Eco Delta autorizado, Salvador, estação Ademir Ferreira, localidade Zulu, decola no 7, direita via axé. O controle em 119 decimal 80, aciona 01117. Podia repetir o transponder? Transponder 01117. Para 2000, autorizado ILS X-Way, estado 1902, 5220. Tô bem? 06 PLP, acionamento táxi, torre 118 desse momento. Liberacionamento táxi. Alfa Tango, autorizado táxi, chame para ingresso. Iniciando o táxi, chamará para ingresso, é o Alfa Tango. Papatango Lim, Papatango Tango, contato com o serviço radar encerrado 65 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível 070, chama agora o controle Aracaju, 120 decimal 3. Vai manter o 60 e chamar o controle Aracaju, 120 decimal 3, Alfa Tango Tango, grato. Calha Alfa Tango. Firmando sobrevoo no setor norte, o Yankee Serra Serra. Sentido noroeste, senhorita. Tem quantas milhas? 10 milhas afastadas. Autorizado sobrevoo no setor noroeste, voo local Salvador, Salvador, vai com 2 mil pés. Adequar então unicamente com proa norte. Controle em 119.8, aciona 0121. 500 pés no proa norte, passada 10 milhas, controle 118.9, 119.8, 118.6, Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, está confirmando o pátio? Pátio 4 da BR, transponder 121. 0121, transponder, PLB? 5 a bordo. 5 a bordo, acionamento táxi, torre 118, decimal 612, Yankee Serra Serra. Serra Serra. Solo Salvador, bom dia, gol no 477, cliente da TIS, autorização Guarulhos. No 477, autorizado Salvador Guarulhos, 360, decola no zero direita da Euleta Bidev, Bidev Upper Whisky 50. Controle 119.8, transponder 5473. Muito 5 ao perna, 125, decimal 45. Upper Whisky 50, decola com curva direita, 198.5475. Vou no 477. 5473. 5473. No 477, chama, puxa o acionamento. Obrigado. 0. Vamos. Controle Salvador, é 6740, 20 da Kilo. Perfil da Mari. WebJet 6740, controle Salvador, acena identificação. Desça ao nível 050 na chegada Mari. Altímetro 1011. Desce o perfil da Mari até o nível 050, chama 011, identificou o Web 6740. Só nível 050. Ciente. Forma eu ainda não me amo, frequência livre. Controle é o azul 4060, bom dia, informação quilo. Azul 4060, controle Salvador, acena identificação. Desça ao nível 060 na chegada Mari, altímetro 1011. 060, 1011, chegada Mari, 4060. Ah, final para pouso em busca vida, é o Sargento Patango. Charlie Alfa Tango, frequência livre. Grato. Em LS, o trip 5220. Torre 118, decimal 612. 220.